ela é companheira, bebe, empresta roupa. Quando eu tava mal, foi ela quem me deu força. Não tem tempo ruim, nem duas conversas. Se o cara não chega, ela chega no cara e pega minha best friend. Na hora de beber, na hora da ressaca, me traz um copo d'água. A gente fecha até boteca e na boate a gente manda. Mulher independente, nossa regra e paga a conta. Cadê as amigas que bebem? Não grita aí. E parceira de copo e de sair. Cadê as amigas que bebem? Te ajuda a levantar. Cadê as amigas que bebe? Não grita aí. E parceira de copo e de sair. Cadê as amigas que bebe, bebe, bebe sem parar? Se você cair, ela te ajuda a levantar. E olha ela. E olha ela. Olha ela. Companheira, bebe, empresta roupa. Quando eu tava mal, foi ela quem me deu força. Não tem tempo ruim, nem duas conversas. Se o cara não chega, ela chega no cara e pega minha best friend. Na hora de beber, na hora da ressaca, me traz um copo d'água. A gente fecha até boteco e na boate a gente manda. Mulher independente, passa regra e paga a conta. Amiga que bebe, dá um grito aí. E parceira de copo e de sair. Cadê as amigas que bebe, bebe, bebe sem parar? Se você cair, ela te ajuda a levantar. Cadê as amigas que bebe?